Chris Space. Chris on Radio Argencia 96.2. Thank you.

Chris Space. We'll be right back. Space. Next live on Radio Argencia 96.2.

Radio Arkansas 96.2. Once again, roll the renegade master. People damage, power to the people, just back once again. to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. What, sorry, just quickly. What if it's the James Hyde remix? live. Chris Space. Une seconde moitié d'émission, un peu plus techno. Et pour connaître ma playlist, je vous laisse liker, nous suivre sur Insta, Chris Space. CL 96.2. Thank you. live. Chris Space. On Radio Arc NCL 96.2, Chris Space. I've been holding back so long. accomplish. You got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicated. So the FCC won't let me be, or let me be me. So let me see, they try to shut me down on MTV, but it feels so cute without me. On my bike rider. When you're in a party and you hear this, ravers, put up your fire lighter. M16 night rider. Cruise for your ends like a bike rider. When you're in a party and you hear this, ravers, put up your fire lighter. When you're in a party and you hear this, ravers, put up your fire lighter. We'll be right back. artificial intelligence. Electro Live, Prince Space Mix Live on Radio RKNCL 96.2. Yeah. 96.2. Sur ce titre, tellement joué en club. Je donne rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure. Et si vous voulez ma playlist, suivez-moi sur Insta, Chris Space. Portez-vous bien, ciao. Space. Electro Live. Chris Space. Chris Space. Electro Live. Electro Live. Electro Live. Chris Space. Electro Live. Chris Space. Chris Space. Electro Live. Chris Space. Ich hätte vielleicht noch mal Spaß geben, in the first half, four, five big, big chances and also six opportunities. So, and I think we also have to respect the opponents. So, Ruka was clear that they try everything to win the game, because when they win the game, then they are already qualified for knockout stage. So, I have always respect to the opponent, and that's why I know that it's not so easy to play on this pitch here in Ruka. So, I respect that, and that's why I'm happy with the performance of the player. Está respeita, mas que está feliz pela exibição da equipa hoje. Está satisfeito com aquilo que foi, digamos, a performance dos jogadores. Vamos fechar agora esta intervenção de Roger Schmidt. Aqui alguma confusão, porque há aqui uma tradução em simultâneo, mas ficou o essencial daquilo que já tínhamos escutado na zona de entrevistas rápidas. Sim. Muito bem, Manel, deixa-me avançar, porque o Benfica venceu por 2-0, teve uma exibição tranquila, Di Maria aos 26 e depois Artur Cabral aos 74 minutos. Roger Schmidt surpreendeu ao ter colocado esta linha de três centrais com António Silva, Otamendi e Morato. Achas que é uma situação para ser repetida, ou foi apenas e só para experimentar aqui frente ao Arouca? Como bem lembrava o Manuel Chaves há pouco, quando lhe fez a pergunta, o Manuel Chaves da Sport TV e antigo colega aqui na Antena 1, na segunda parte com o Boa Vista no Bessa, também tinha recorrido aos três centrais. A partir daí não me lembro de ter feito e não... É já a preparação para San Sebastián, para jogar frente à Real Sociedade? Admito, estava a pensar nisso, admito que possa ser utilizado na Liga dos Campeões. Aqui não era todo estúpido, porque Ausnes e João Neves, que foram os putativos laterais, não era para serem realmente laterais. Os três defesas, os três centrais, em princípio tomavam conta, como tomaram bem, dos avançados. E daí também que na primeira parte, no momento em que sentiu que Teresa ou Jason Ramoseiro podia fugir-lhe, António